moça com 30 anos de idade. Morena, muito formosa, mas não tinha vaidade. Porém, ela tinha um sonho lindo para realizar. Quanto mais tempo passava, ela via o seu sonho colorido desbotar. Seu sonho era se casar, como toda jovem tem, mas pra casar com Jovina não aparecia ninguém. De vez em quando, Jovina se olhava no espelho. Apesar de ser morena, seu rosto se transformava, ficava logo vermelho. Jesus, tem misericórdia, eu preciso me casar. Não me deixe morrer só, porque nesse caritó Deus me livre de ficar. Eu já fui no casamento de Corina, minha irmã, de das dores de Maria, até Mafalda, minha tia, vai se casar amanhã. E eu nesse caritó, todo mundo se casando, todo mundo festejando, e eu aqui pra titia, tô me sentindo tão só. Quando um jovem visitava a sua congregação, de rabo de olho olhava direto na sua mão. Se não tivesse aliança, era grande a emoção. Ela ia lá pra frente, cantava muito bonito, pregava muito eloquente, pois precisava ser vista e fazer sua conquista pra ser feliz para sempre. Certo dia um rapaz dela se aproximou, dizendo: tô espiando, seu jeito me agradou. Mas Jovina deu um salto, respondeu ao candidato: mais respeito, meu senhor. Crente só casa com crente, eu nunca lhe vi na igreja. Me convida que eu vou, se é pra casar contigo, eu posso até ser crente, mas quero ser seu marido. Se é assim, vamos ver, vai ter culto no domingo. Quando fizer o apelo, levante a sua mão e venha logo sorrindo. Se levante e vai pra frente, receba Jesus na vida e entre nós seja bem-vindo. Do jeito que ela ensinou, o seu pretendente fez e começou o namoro antes de fazer 3 meses. Dizia ela: estou amando e vou me casar desta vez. Dizia pra todo mundo: meu namorado é um anjo, mas era um satanás, só tinha feito um arranjo. Só queria se casar pro verdadeiro diabo poder se manifestar. Foi marcado o casório para 2 meses mais tarde, porém Deus se interviu, desmascarando o covarde. Era um namorador, um Dom Juan, sim senhor. E Jovina, com coragem, olhando para o rapaz, disse: sai da minha vida pra bem longe, Satanás. Eu prefiro caritó, ser titia, morrer só, do que casada sem paz.